baby. Se eu te dissesse que seu cheiro tá na minha cama, e você sentando eu me lembro bem. Porque eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby, porque cê me engana. E manda mensagem depois de cama. Mandona, faz falta na minha goma. Eduardo da Nai. Se eu te dissesse que seu cheiro tá na minha cama, e você sentando eu me lembro bem. Porque eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby, porque cê me engana. E manda mensagem depois de cama. Parece confuso, mas deixa eu explicar um pouco dessa mina. Ela vai deixar você escolher, mas são múltiplas alternativas. Ela gosta que repare de frente, gosta mais quando repara nas costas. Gosta que olhe o seu cabelo, gosta que puxa quando tá de cor. Ela fala que não tá gostosa, mesmo sabendo que ela tá. Chega pedindo vaga, se inserindo de titular. Ela vindo a 180 igual foguete ou igual radar. Só passo, anotei a placa, a multa vai se você me beijar. Se eu te dissesse que